Deus é o alimento do meu bem querer. Na hora deste dia vem me proteger. Jesus fica comigo, não quero perecer. Nas lutas desta vida, o Senhor vem me valer. Jesus fica comigo, não quero perecer. Nas lutas desta vida, o Senhor vem me valer. Passageiras que o mundo tem, tudo é vaidade, grande a ilusão de quem não tem de Deus a doce comunhão. Jesus fica comigo, não quero perecer. Nas lutas desta vida, o Senhor vem me valer. Jesus fica comigo, não quero perecer. Nas lutas desta vida, o Senhor vem me valer.